Isso eu bem sei. Eu bem sei. Diga, amor, o que vou fazer se eu não vivo sem lhe ver? Desde que você se foi, nada tem valor, não consigo me esquecer, não consigo me esquecer. Todos dizem, só se esquece um grande amor quando um novo amor encontrar. Pois amor.